Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Como que eu poderia dizer? Ela é doce, mas ela consegue abarcar e trazer todo mundo para aquela questão que ela está chamando atenção. Olha que eu também tenho voz, olha que eu também quero falar. Laruixo, coba, eixo, xoxonã, lago, mojubá, coba, larui. Oba, laruixo, laruixo, eixo, mojubá. Arruô, boboi. Tacuri, ogunhê. Oque, aru, oque, oque, aru. Ogunixê, caô, cabecilê, eu, assa. Ah, tutu. Ah, tutu. Axé, lebe, lebe, poro. Ah, tutu. Quando fia, baia, manjá, saluba, nanã. Caô, cabecilê, xangô, caô. Ô, doia, ô. Epa A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Bonifato, e manja algum tema um bonifato. E ó fé irê, fé no xecan. Aoyoma um bonifato. Aoyoma um bonifato. E manja algum tema um bonifato. E ó fé. Se você estudar as religiões monoteístas, o catolicismo, o judaísmo e o maometismo, né, o islã, né, são três religiões que são monoteístas, acreditam, né, que só existe um Deus, né? Esse Deus, ele aparece para os homens do sexo masculino. Esse Deus, ele aparece no deserto, a vegetação não aparece como uma coisa importante, a floresta não existe, existe o deserto, existe a água como ameaça, a água que inunda, a água que destrói. Então, eu acredito que, eu estou falando isso, o judaísmo tem um lado feminino, mas esse lado feminino não está presente, não está presente de forma explícita. O que está mais presente é o lado masculino da religião. Então, eu acho que o grande problema dessas religiões que nasceram no deserto é a falta do feminino. A falta do elemento da natureza, a relação com a natureza, no seu aspecto da fecundidade, no seu aspecto da generosidade, no seu aspecto da maternidade propriamente. Na religião em que aparece a figura materna, a figura da mulher, geralmente são religiões que chamadas religiões pagãs, né, em que aparece que a mulher é vista como bruxa, que a mulher e que a floresta é vista como o local da magia, da perversidade, onde se escondem as bruxas, onde se escondem os lobisomens, onde se escondem os monstros, estão sempre na floresta. As Iabás, elas é que dão o equilíbrio em relação à vida. Os homens representam a força bruta, a força da realização, a força do trabalho em si. Elas representam a doçura, a candura, né? E também a sua, digamos, como elas, todas elas são mães, né? Ou a maioria é mãe, elas garantem a perpetuação, exatamente. O homem não garante isso, né? Elas sim, elas garantem isso. Então, há quem diga que Iemanjá, Iemanjá, né? A mãe de todos os peixes, né? E peixe aí significa humanidade. Quando fala peixe, é referente à humanidade. Há lendas que dizem que ela nasceu aqui na Terra. Mas eu verificando algumas lendas, eu acho que ela veio do Orun também, junto com o Dudu, sabe? E que foi dela, porque é uma lenda que disse assim, de dentro de Iemanjá, saiu Odé, Ogum e Okun. Okun é o mar. Então ela não é filha do mar, é mãe do mar, né? Então, se ela é mãe do mar, ela veio de lá. Ela não nasceu aqui. Ela veio de lá, junto com a Dudu. É a senhora de todas as águas. Ela é a mãe da maioria dos deuses. E quem ela não pariu, ela criou. Como o caso de Obaluaiê. Né? Obaluaiê, ela é a grande mãe. Toda é senhora de todas as cabeças. Porque ela é a grande parteira. Quando você nasce e sai de dentro da sua mãe, quem está apanhando ali é ela. É ela que permite, ali naquele momento, do segundo nascimento, a vinda do orixá que vai fazer, que vai te acompanhar a vida toda, até a hora da sua morte. É ela, só ela que permite. Da mesma forma que ela, quando você morre, está te amparando para entregar o iá para ti. Então a importância dessa Iabá é enorme. É enorme. Não é porque é só a mamãe, não. A importância dela é que ela representa a vida em todos os sentidos. Dia houve em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olodumare para uma reunião. Iemanjá estava em casa matando um carneiro, quando Legba chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com medo de atrasar-se e sem ter nada para levar de presente ao Olodumare, Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro, como oferenda para o grande pai. Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumare declarou: Auió ori dorire, cabeças trazes, cabeças serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Morena do mar, oi eu, o morena do mar. O morena do mar, sou eu que acabei de chegar. O morena do mar, eu disse que ia voltar. Ai, eu disse que ia chegar, cheguei. O morena do mar, oi eu, o morena do mar. Morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que ia voltar. Ai, eu disse que ia chegar, cheguei. Para te agradar, ai, eu trouxe os peixinhos do mar, morena. Para te enfeitar, eu trouxe as conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, e as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ô morena do mar, oi eu, ô morena do mar. Ô morena do mar, sou eu que acabei de chegar. Ô morena do mar, eu disse que ia voltar. Ah, eu disse que ia chegar, cheguei. Para te agradar, ah, eu trouxe os peixinhos do mar, morena. Para te enfeitar, eu trouxe as conchinhas do mar, as estrelas do céu, morena, e as estrelas do mar. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Ai, as pratas e os ouros de Iemanjá. Iemanjá é mais aberto, é um desenho que eu acho que tem a ver com a figura da sereia, com o movimento das águas, do mar, né, com a figura dos peixes. Eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça, assim, quando eu penso em Iemanjá. É tudo mais espalhado, mais solto, mais aberto, assim, no gestual, entendeu? Quem trouxe o candomblé para o Brasil foram as mulheres, quem fortaleceu, né, as primeiras casas de matriz, a maioria das nações aqui, você vê no Maranhão, na própria Bahia, no Rio de Janeiro, em Recife, inclusive, as tias do terço, o sítio de Paiadão, com infarto no Quê, ou seja, tem de fato uma referência de matriarcado nessa religiosidade de matriz africana, mas tem muita mulher, e a mulher segura o axé, de fato, a mulher tem essa força, as mães pretas, como a gente chama, não é? E os terreiros que têm brinquedo, elas são importantíssimas, elas costuram, elas desfilam, são as rainhas, são as presidentes, são as princesas, são as baianas, quer dizer, tem uma relação fortíssima, e a história mesmo da construção é uma construção feminina, né? Construção desse axé mesmo dentro do terreiro, da mãe grande, a mãe pequena, da Ekede, da Ebami, né? Então, assim, tem essa relação de matriarcado. Iemanjá é a mãe dos oceanos. Eu fiz uma música para Iemanjá também, porque quando a minha filha nasceu, eu senti uma energia de Iabacê, um Iemanjá, né? Um tipo de Iemanjá mais velha, né? Tipo de Iemanjá do panteão mais velho, vindo segurá-la. Aí eu fiz assim, ó. O Domiô, Ina, trazendo a mãe das águas, Ina, para a mãe do fogo, Ina, quando nasceu, trouxe a força do oceano, seu grito já dizia pra que veio, que queria, ao coroar, e a Iabacê vem segurar, de Iemanjá vem consagrar pra Minaê, abençoar. A mãe de todas nós, a mãe de Oxum, a mãe de Xangô, a mãe de Exu, a mãe de todos nós, a grande mãe, a mãe das águas, né? A mãe de todos nós. Ô Domiô, salve mãe Iemanjá. Logo no princípio do mundo, Iemanjá já teve motivos para desgostar da humanidade. Pois desde cedo, os homens e as mulheres jogavam no mar tudo o que a eles não servia. Os seres humanos sujavam suas águas com lixo, com tudo que não prestava, velho ou estragado. Até mesmo cuspiam Iemanjá, quando não faziam coisa muito pior. Iemanjá foi então queixar-se a Lodumare. Assim não dava para continuar. Iemanjá Sessu vivia suja. Sua casa estava sempre cheia de porcarias. O Lodumare ouviu seus reclamos e deu-lhe o dom de devolver à praia tudo o que os humanos jogassem de ruim em suas águas. Desde então, as ondas surgiram no mar. As ondas trazem para a terra o que não é do mar. O candomblé, na minha opinião, ele é, na sua criação, majoritariamente feminino. Obviamente que com o crescimento dessa religião, os homens, eles obviamente foram se inserindo e, de certo, aprendendo e negociando essa relação entre o que é masculino e feminino. A partir principalmente do que é orixá. Nós temos orixás que nós chamamos de iabás, que são os orixás femininos, e nós os aborôs, que são os orixás masculinos. Então nós vamos ver, regendo a cabeça de mulheres, orixás masculinos, e de homens, orixás femininos. Então a questão de gênero na religião não é nada muito mal resolvida, ou poderíamos dizer assim, difícil de se entender. Existem acordos, os acordos eles foram feitos na ancestralidade. Mulheres como mulheres de Iemanjá, com orixá que tem essa energia, essa qualidade, que a gente chamaria de mães supremas, são aquelas mulheres em que, como orixá, que tomam conta, que cuida, como Iemanjá cuidou de Omulu, uma mãe de Iemanjá, uma senhora, uma Ialorixá, né? Também vai ter esse mesmo cuidado, como uma mulher Iabá de Oxum, né? Diferente, que não é diferente de uma Iabá de Oiá, de Iansã, que mesmo sendo guerreira, que mesmo tendo um traço mais reforçado, digamos assim, de qualidade, no gênero feminino, traz uma realidade de uma mulher que vai para a rua, uma mulher guerreira, que traz uma visão mais contemporânea dessa mulher, que talvez não seja essa mulher que nós estamos acostumados a ver, que é aquela da música Amélia, que era a mulher de verdade que fica em casa, muito associada à mitologia da Oxum, que talvez seria uma mulher mais delicada e rainha da beleza, mas que dentro das qualidades da Oxum também está presente a guerra, está presente a objetividade. Araboa, iô, Iemanjá, araboa, iô, Iemanjá, araboa, iô, Iemanjá, araboa, iô. Iabá odereceu, se é Iemanjá, a cota tereceia, ouro, ouro, fila, chau, ereu, Iabá odereceu, se é Iemanjá, a cota tereceia, Ereceia, Oro, Oro, Fi, Laxa, Uede, O, Laxa, Uede, Laxa, Uede, O, Odo, Fi, Laxa, Uede, O, Laxa, Uede, Laxa, Uede, bonita, né? É linda. Significa... Me peça a busca. Yabá oderece. Significa... Yabá... Yabá significa... É deusa, né? Yabá. Yabá, aquela que vem trabalhar, né? Oderexê. O se é Iemanjá, Iemanjá, aquela que está do lado esquerdo. Yabá oderece Auru, aquela que aquela que vem fazer o Ouro, quer dizer, o modus operandi de qualquer bó, né? Ourofi, esse modus operandi, Alá, Chá. É a cobertura do orixá. Laxa o ereu. É para você. Cantiga bonitinha, né? Tradução bonitinha, né? Tem muito sentido isso. Às vezes a tradução é aparentemente idiota, mas quando você começa a pesquisar, você vai ver que tem um fundamento enorme, bicho. Enorme. Bom, né? E a Iemanjá é isso. A Iemanjá é a mãe, grande mãe. Iemanjá, Iemanjá, grande mãe, ela é a mãe. Como que eu poderia dizer? Ela é doce, mas ela consegue abarcar e trazer todo mundo para aquela questão que ela está chamando atenção. Olha que eu também tenho voz, olha que eu também quero falar. Não é essa mulher que nós vemos em determinadas religiões, sem... enfim, eu não estou aqui para... causar rebuliço, mas a mulher, além da cozinha, além do perfume e dessa beleza e dessa estética que a mulher tem que ter, né? Nós temos, a mulher, ela tem a questão da beleza associada ao ir à luta, ao ir à batalha. Muitas famílias hoje são dirigidas, constituídas, assim, principalmente por mulheres muito fortes, né? Que cuidam dos seus filhos porque já não têm maridos, muitos porque foram embora, outros que morreram, enfim. E elas seguram a onda no sentido mesmo daí. Eu acho que é o trabalho mesmo da mãe de santo, da Ialorixá, da Babalorixá, dessa que cuida do terreiro, dos seus filhos, né? De tudo que está à volta, em sua comunidade, né? Em volta do terreiro, essa mulher comandando e de certo, com muita... com muito pulso e muita delicadeza e muita suavidade, né? Que isso eu acho que é o presente que a mulher traz para a gente, né? Que você pode ser dura na hora certa, né? Como uma mãe como Iemanjá, né? Que ela sabe falar a hora que ela tem que falar. Ela vai ser sempre doce, mas quando ela tem que dar um bom conselho, ela vai dar aquele conselho de maneira efetiva que a gente... obviamente vai compreender. E a gente tem muito o que aprender com esses orixás. Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Disse um velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia Janaína, Iemanjá. Pra perto do mar, leve mimos pra sereia Janaína. Disse o velho orixá pra Oxalá, pra acreditar, pra não temer, temer, temer. Desses tempos verdadeiros, tempos maus. Dia 2 de fevereiro, dia de